agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 15ª emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje é segunda-feira e desejo-lhe desde já uma semana repleta de muito boas coisas, de muito boas energias, uma semana ótima para si. E já sabe, o Diga Lá ao Senhor Fado, assim como eu, estamos aqui para lhe fazer companhia segunda a sexta-feira, durante esta meia horinha, que supostamente até pode ser a meia horinha da sua hora de almoço, para lhe trazer um pouco, e sempre mais um pouco, da alma portuguesa. Hoje, como não podia deixar de ser, claro está, vamos ter fado, e é isso que eu lhe venho trazer. Mas antes disso, gostava de dizer a forma como pode, você mesmo que está aí desse lado, complementar este programa, levar este programa para o mais perto. Pode fazê-lo, já sabe, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. A equipa da Antena Web, a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado e eu aguardamos os seus pedidos. Leve este programa até o seu coração e deixe que ele se maravilhe, assim como a sua alma, com a alma portuguesa. O fado é isso, é toda a alma portuguesa e todos os sentimentos descritos e que passaram por todos os fadistas e compositores, todos os sentimentos que lhes passaram à flor da pele. Vamos então ficar com 3 fados que escolhi para hoje, espero eu, que toquem na sua alma, que lhe façam palpitar o coração. Se não fizerem, já sabe, peça o seu fado e eu estarei aqui para o passar. Vamos então ficar com Porto Solidão, na voz de Mila Campos, que ainda não tinha passado por aqui, mas vai voltar também. Depois ficamos com Carlos do Carmo, com Poetas de Lisboa. E para terminar esta seleção de 3 músicas, ficamos com O Apelo, na voz de António Zambujo. Pronto, fique por aí. Este é o Diga Lá o Senhor Fado para si. Com todo o orgulho aqui na Antena Web, sempre, sempre em português. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração é a calma de um mar que guarda tamanhos segredos de versos naufragado e sem tempo. Rimas de ventos e vela, vidas que vêm e que vão, calma a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cor. Rimas de ventos e vela, vidas que vêm, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cor. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria segui sempre um ao meu coração. Meu coração é a calma do mar que guarda tamanhos segredos de verso naufragado e sem tempo.

se esquece no perdão. Ah, minha amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas, por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. Voltarias e de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus. Joana Santos. E cá estou eu, e se pensava que o fado fica por aqui, não. Três momentos da alma portuguesa se passaram, mas mais três momentos vêm à antena para si. Aqui o Diga Lá ao Sr. Fado não para, pelo menos de segunda a sexta-feira, esta meia hora é dedicada à alma portuguesa com todo o carinho que podemos lhe dar. Deixe que o fado transmita à sua alma e ao seu coração todos os momentos de amor e ternura que o fado tem em si e que a guitarra consegue transmitir com as suas cordas tão bem tocadas. Vamos então ficar com mais três fados. Antes disso, já sabe, www.radioantenaweb.info ou então em geral, www.radioantenaweb.com. A equipa do Diga Lá ao Sr. Fado e a equipa da Antenaweb aguardam os seus pedidos, assim como eu, é claro. Vamos então ficar com Rodrigo Costa Félix, o Fado das Mágoas. Depois ficamos com Que Voz, na voz de Mália Rodrigues, e depois ficamos com Desenganos, na voz de Maria Teresa Noronha. Eu espero que goste e fique por aqui, na Antena Web, com o Diga Lá ao Sr. Fado para si, sempre, em português. Quantas mágoas vejo eu em teus olhos quando me olham. Quantas mágoas vejo eu em teus olhos quando me olham. São mágoas vindas do céu que minhas mágoas consolam. São mágoas vindas do céu que minhas mágoas consolam. Em nossas trocas de olhar, perguntas que vou fazer. Em nossas trocas de olhar, perguntas que vou fazer. Tu respondes sem falar, eu ouço só por te ver. respondes sem falar, e eu ouço só por te ver. É por isso que agradeço o olhar que Deus te deu, e é por isso que agradeço o olhar que Deus te deu. E que não vejo e não esqueço, são mágoas vindas do céu. E que nem vejo e não esqueço, são mágoas vindas do céu. Diga lá ao Senhor Fado. Que eu ambicionei de um amor sinceridade. E adorei-te, acreditei no bem que eu ambicionei de um amor sinceridade. As tuas promessas puras, o calor das tuas juras, tinham a luz da verdade. As tuas promessas puras e o calor das tuas juras tinham a luz da verdade. Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste em confissões tão ardentes. Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste